A partir de agora. Breaking. Saindo do Auto DJ, assumindo o comando da nave. Com informação sobre música, dicas de shows, teatro, cinema, eventos, pedidos de músicas. E curta o melhor do rock nacional e do mundo. Isso é rock! Geografia rock.webradiosite.com. O disco dele eu vou tocar aqui agora pra vocês. All Star é porque eu gosto de usar aquele tênis baiaba, All Star azul marinho, que é o meu preferido.

Geografia Rock, a Rádio Rock. Geografia Rock. Thank you. Geografia Rock, a Rádio Rock. Por isso não era assim. Feelings are little minds taking over time. Feelings are little minds, but it's taking over all of us. Perder.

Rock é na Geografia Rock. Incomparável. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? To midnight, while you're feeling all right. Oh yeah. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Geografia Rock 18 e 18, 6 e 18. Urbana Legion, Urbana Legion, tempo perdido, não é Legião Urbana, é o tributo, banda tributo do Legião Urbana. Pelo que se sangue amargou e não se Wichtigeres im Leben. Und mein Mutti hat immer gemeint, man soll nicht nehmen, sondern geben. Und es ist mir wurscht, aber wenn die meisten mich nicht mögen, ich pass auf euch auf, Freund und Helfer auf allen Wegen. Kein Grund zur Panik, ich bin schon da. In mijn herz, da blinkt ein Blaulicht, ruft's mir nur, oh, ich hab Zeit. Und die Glocke unter mein Polster ist immer klug. Bin schon mein Leben lang auf der Spur. Im Grunde ist eh jeder verdächtig. Das lässt mir einfach nie an Ruhe. Warum schaut der so niederträchtig? Was macht denn der da? Das ist sicher ein Verbrecher und der sowieso. Drogendealer, Messerstecher. Kein Grund zur Panik, ich bin schon da. In mein Herz, da blinkt ein Blaulicht. Tut's euch nix an, ich bin bereit. Und das Ferngradl beim Fenster steh grad schon. Geografiarock.webradiosite.com. Rock é na Geografia Rock. Geografiarock.webradiosite.com. Paris steht Mickey Maus. We are living in America. weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. Coca-Cola, Wonder Bra. We're all living in America. America, America. This is not a love song. This is not a love song. I don't sing my mother tongue. No, this is not a love song. Geografia Rock. A rádio que faz a diferença. Geografia Rock. Me enganar pra depois me beijar. tira o ar. Uma dança que seduz todo lugar. Lá está, pronta pra agir. Virou meu mundo de cabeça para baixo. De giro só se faz quando há um laço. Eu fui a pé de São Paulo a Paris. Você me deixou e levou parte de mim. Fiquei perdido, a fila anda, o jogo é assim. Não vou mais procurar, virou passado pra mim. Você me deixou e levou parte de mim. Fiquei perdido, a fila anda, e o jogo é assim. Não vou mais procurar, virou passado. E 48, você está na Geografia Rock. We'll be right back. Aumenta o som aí. Rock é na Geografia Rock. Beautiful.

Acompanhe Geografia Rock no Instagram, Twitter e Facebook. @Geografia Rock.